Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali, na técnica, o Zé Biriba. Soloplastia de Marciano Tolentino. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, eu tô chegando. Eu e a Copa do Mundo, viu? Estão faltando só 9 dias. No dia 12, o Brasil entra em campo lá no estádio do Corinthians para enfrentar a Croácia. Vamos torcer para dar tudo bem e para o Brasil ganhar esse caneco. Nós estamos precisando, o brasileiro está sofrendo muito, né? Vamos ver se a gente tem pelo menos uns diazinhos de descanso, pelo amor de Deus. E que os manifestantes só se manifestem, né? Manifestar é um direito democrático. Agora é o seguinte, cobriu a cara e começou a quebrar, é borracha e cadeia. Aí não é manifestante não, aí é bandido. Só tem um remédio para bandido, cadeia, né? A polícia tem que ficar atenta e tem que fazer valer a sua autoridade. Na discoteca do Cleiton eu vou trazer pela primeira vez o cantor Carlos Valério. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Sérgio Reis. A frase irretocável é da sabedoria popular. A oração de hoje, a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 81. As dicas, vou te dar mais umas dicas para você cuidar do seu cabelo, viu? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos recebe a cantora Simone e os dois interpretam juntos outra vez. A Lorota, vamos mais uma do Padre Lázaro. Engraçado, o povo tá lembrando as coisas do Padre Lázaro e tá mandando e-mail, tá me contando a história. Essa aqui é a história do Padre Lázaro e um pintor que foi pintar a igreja lá, né? Na trilha sonora da minha vida, a Dark Rosa Bueno de Pirenópolis, São Paulo, pediu uma música que marcou a vida dela com Tim Maia, né? Rapaz, esse Tim Maia cantava demais da conta. Eu tô vendo aqui que vou atender muitos pedidos, tem música nova, tem música velha, do jeitinho que você gosta. E eu começo trazendo aí, Teodoro Sampaio, Não Levo o Celular. É sexta-feira e hoje à noite, como de costume, saio com os amigos pra beber no bar. Até parece ser castigo, mas levo comigo no bolso escondido meu celular. Só sei que quando é madrugada, se escuta uma moda chonada, afundo mais na bebedeira. Desesperado, já não aguentando, eu ligo pra ela chorando e falo um monte de besteira. O pior que a malvada vende, põe no viva voz e chama todo mundo pra ouvir. A ela vou me declarando, igual um trouxa me humilhando, e eles morrendo de rir. Cansei de ser um idiota e ser motivo de chacota, não vou mais me humilhar. É assim que agora vou fazer, toda vez que eu sair pra beber, não levo mais meu celular. Ah não, meu telefone tá tocando de novo. Meninas, vem aqui que eu vou colocar no Viva Voz pra vocês ouvirem o Tontão chorar. Ele tá gamadão. Amor, onde você tá? Você sabe que eu te amo, né? Não faz isso comigo, não. Pior que a

cantam comigo, hein? Fica com a mãozinha no céu. O Menino Brilhante, Luan Santana, Tudo Que Você Quiser, para o Luiz Moreira, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ele é professor de música e chega para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Luiz, um abração para você, viu? Seja muito, mas muito bem-vindo. Essa música aqui é bonita demais da conta. O Celso Alves, lá de Manga, nas Minas Gerais, ele ligou lá no nosso telefone da Rádio Estúdio, né, o 61-3532-6993, pediu lá a música, eles passaram para mim, e ele mandou dizer que ouve o meu programa todos os dias e tem uma particularidade, ele grava as orações. Ô Celso, um abração para você, viu? Tem umas orações bonitas mesmo, né, rapaz? Você pediu duas músicas aqui, eu vou atender as duas, mas hoje eu vou tocar uma aqui, eu tive que pesquisar, mas eu achei. O Celso pediu e eu vou trazer Christian Ralph, Olhos de Luar. Tião era um mulato forte, alegre e destemido. Nasceu do amor feito na terra em meia planta. Seu lado. Depois da roça ia pra venda um copo de cachaça. Cantava, tocava viola e fazia graça. O peito largo, o riso claro, amigo dos amigos. Não tinha medo de ninguém, zombava dos perigos. No rosto os olhos de luar da filha do patrão. E um doce amargo, alegre e triste entrou no coração. Tião não era mais o mesmo desde que sentiu o brilho desse olhar. Sentiu pela primeira vez vontade de chorar. Mas um feitiço do olhar entrou feito veneno. O olhar da filha do patrão no seu corpo moreno. A esse olhar tinha mais luz que o sol do meio-dia. A tentação era mais forte, ele não resistia. Raio de esperança. Um homem quando ama fica assim meio criança. E ele então falou de tudo aquilo que sentia. Pediu desculpas por amar assim que não devia. E uma lágrima rolou dos olhos de luar da filha do patrão. Seu rosto branco avermelhou na força da paixão. Então o céu chegou na terra, quando amor existe fica tudo igual. E o amor aconteceu no meio do canavial. Era mais forte. A honra se lavava. desceu de vez os olhos do patrão. Mas quando é noite de luar, tem gente que já viu em meio à plantação um negro levando um menino louro pela mão. Os dois correndo pelo campo vão deixando um rastro de luz sem igual. Christian Ralph, Olhos de Luar. É difícil a gente ver hoje em dia uma música com a letra dessa, né? Uma interpretação dessa do Christian Ralph, uma letra dessa. Por isso é que eu não acostumo com essas músicas, eu quero tchu, eu quero tchá, essas porcarias, eu não dou conta não, viu? Não sei se vocês me poupam, eu não dou conta não. A Tatiane Dias Oliveira, minha conterrânea de Coromandel, é minha mais nova amiga do Facebook. Tatiane, um beijão pra você, seja muito bem-vinda. A Tatiane tá curtindo o nosso programa agora pela 95 FM de Coromandel. O meu amigo Daniel, Flor Colibri. Queria talvez que você fosse flor e eu fosse um colibri. Eu queria ser o seu cobertor, seu lençol de cetim, pra que quando chegasse o teu cio te beijasse como um beija-flor. Pra que quando chegasse o teu frio te agasalhasse sendo teu calor. Eu queria ser a poesia e você o papel, e deitar em suas linhas as rimas de um amor fiel. Na verdade, o que eu quero é impossível. O que eu quero é perfeito demais. Não existe um amor tão sublime por entre os mortais. Mas não se prenda, amor, pode ir. E não se renda ao meu jeito de amar. Te amo tanto que até tenho medo de te escravizar. O mesmo barco que o vento levou, se um dia a praia quiser retornar, terá em meu corpo, em minha alma, um porto para se abrigar. Mas não se prenda, amor, pode ir. E não se renda ao meu jeito de amar. Te amo tanto que até tenho medo de te escravizar. O mesmo barco que o vento levou, se um dia a praia quiser retornar, terá em meu corpo, em minha alma, um porto para se abrigar. O Daniel cantou Flor Colibri para Heloides Gonçalves de Oliveira, de Teresina, no Piauí, minha mais nova amiga do Facebook. Heloides, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? No próximo bloco, Tim Maia, Marcos e Belucci, Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Dark Rosa Bueno, de Pirenópolis, no estado de Goiás, me mandou aqui uma mensagem. Ela disse que ouve sempre o nosso programa pela internet e gostaria que eu tocasse uma música que foi importante na vida dela, né? A Dark mora aqui em Pirenópolis. Pirenópolis é uma cidade turística que fica aqui pertinho de Brasília, cerca de 150, 160 quilômetros por aqui, né? E onde o pessoal de Brasília, final de semana, vai todo mundo para lá, nas cachoeiras, né? Nas comidas típicas. É uma cidade antiga, uma cidade muito bonita, um lugar muito agradável. Acontecem as feiras musicais, ela tem um artesanato muito bonito, né? É um ponto de encontro do povo do Brasil, né? Não é só daqui de Brasília não, vai gente do Brasil inteiro. A Dark pediu e eu vou trazer, na trilha sonora da vida dela, Tim Maia, Primavera. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Yeah.

os meus afilhados Eliane e Samuel. Aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros, aqui mora gente. No próximo bloco, eu tenho uma dica para você cuidar melhor dos seus cabelos. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, você está precisando cuidar melhor desse cabelo seu. Eu vou te ensinar. Por exemplo, você sabia que uma alimentação pobre em vitamina C pode resultar em cabelos quebradiços e com pontas duplas? Agora, a vitamina C, ela é facilmente encontrada nos alimentos. Laranja, sucos naturais de frutas, pimentão, brócolis, né? Que são coisas, além de serem a vitamina C, são coisas deliciosas, né? Você está sem tempo para lavar o cabelo? Eu vou te dar aqui uma dica do Cascão. Isso é dica para gente preguiçoso, gente porca. Se você não teve tempo de lavar, você esfrega suavemente o couro cabeludo com um chumaço de algodão embebido em uma loção tônica. Essas que você passa no rosto, sabe? Aí você passa, embebe no algodão, passa, depois você seca com o secador. Dá pra você esperar até a próxima lavagem, mas uma vez só, senão os urubus vão começar a rodear, viu? Ó, antes de você enrolar os cabelos com bobs elétricos, e antes de retirá-los, use um fixador suave. Você vai ter mais facilidade para retirar os bobs e para pentear os cabelos. Outra dica, a vitamina A é uma vitamina solúvel em gordura e é fundamental para a produção normal da oleosidade da pele e do couro cabeludo. A deficiência dessa vitamina pode gerar cabelos secos, opacos e com caspa. A dose diária de vitamina A recomendada é 4.000 unidades internacionais. Se você comer brócolis, meia xícara de brócolis já tem a metade dessa dose diária de vitamina C, viu? E meia xícara de cenoura tem quase o dobro. Então, você comeu um pouco de cenoura, um pouco de brócolis, que é uma delícia, você já resolve o problema da vitamina A, tá bom? Dentre os ingredientes que devemos sempre procurar no rótulo dos produtos estão as ervas, especialmente menta, eucalipto, tomilho e alecrim. Produtos à base de plantas ou algas marinhas. Esses produtos melhoram a circulação sanguínea, causando melhor distribuição da oleosidade por todo o couro cabeludo e prevenindo que a gordura e as células mortas obstruam os folículos capilares. Então, para cuidar dos seus cabelos, você não tem jeito de você cuidar dos seus cabelos sem cuidar de você, né? Então a dica aí é mais abrangente, você percebeu que tem o cuidado geral, a gente tem que estar harmonicamente bem cuidado, né, para que você possa ter cabelos bonitos. Fica aí essa dica de saúde para você, tá bom? A música mais tocada no ano de 2013, Bruno Marrone, do Carlos Cola, Vidro Fumê. Foi num telefonema anônimo, uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num carro importado de vidro fumê. Quando você chegou, no calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num carro importado. Bruno Marrone, Vidro Frumê, para Luzia Goltardi, de Altamira, no Pará. Ela é agente comunitária de saúde e está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Luzia, um beijão para você. Já estive lá, né? Estive fazendo show lá em Altamira. Muito tempo, foi no ano de 1992. Ei, mas eu tô ficando é velho. Ai, ai, ai. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos e a cantora Simone, Outra Vez. Você foi o melhor dos meus passos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o maior dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. A mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo e o amor mais amigo que me aconteceu. Mas lembrando que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. De tentar esquecer, resolvi te querer por querer. Decidi te lembrar quantas vezes eu tinha vontade sem nada perder. Você foi toda felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o pior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim. Outra no cantinho do rei, Roberto Carlos e um dos seus grandes sucessos com a participação especialíssima da Simone outra vez. A lorota boa de hoje, quem me mandou foi a minha conterrânea Luana lá de Coromandel. Ela me mandou pelo Facebook. Meu amigo Cleiton, tem mais uma do Padre Lázaro. Quando estavam construindo a igreja de São Sebastião, tinha um pintor aqui da cidade que só trabalhava cantando. Um belo dia, ele estava trabalhando todo animado, e porventura o Padre Lázaro estava passando por lá, e viu ele cantar, mas o Padre Lázaro não achou bom, porque ele estava cantando Chiquita Bacana. E aqui ele cantando e pintando, cantando Chiquita Bacana, lá da Martinica, e pintando e tal, etc. E o Padre Lázaro ficou incomodado com aquele negócio ali, e chegou e disse, olha, meu filho, ó, você está na igreja, aqui só pode cantar hino, viu? Então não, essa música não é apropriada aqui, você podia trocar a música, ou você para de cantar, ou você canta uma música aqui, um hino, não sei o quê, tá, etc, né? Mas ele tava, a hora que ele estava cantando Chiquita Bacana, ele estava pintando bem, né? Desempenhando bem. Aí tá bom, quando o padre falou que ele só podia pintar, cantar hino, né? Ele pegou e começou a cantar aquela... Ó, voz, ó, começou a cantar Hosana, né? E no mesmo ritmo da música, ele estava pintando, cantando lentamente, pintando lentamente, né? O padre lá chegou e falou assim, não, pode parar. Chiquita Bacana rende mais, Chiquita Bacana rende mais. Obrigado, viu, Luana? Ó, se você tiver qualquer história aí do coro, quiser mandar pra cá, eu vou repercutir aqui, tá bom? Ah, vou te contar, bom demais da conta, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Ei, comadre, você se lascou, foi todinha, né? Com essas férias agora por causa da Copa do Mundo, os meninos em casa, já pensou? Um mês inteiro os meninos em casa. Que fuada danada, hein, comadre? Aí que você dá valor no professor. Fia, bom, mas dá um trabalho demais. Nossa Senhora. Aniversariando hoje o meu amigo Gilbertinho Carvalho, aqui na Ceilândia, a Kelly Gonçalves, o Ovidio Garbellini, o Joel Lima, a Virgínia das Graças Pirola, lá no Sul, Jair Silva, Francisco Oliveira, a Neide Pena, Adriana Freitas, Johnny Alves, Alice Silva, Tassendrick Kostzen, esse aqui tem um nome custoso, hein? Tassendrick Kostzen, e a cantora Loalva Brás, que estourou no mundo inteiro com aquela música da Márcia Ferreiro, Chorando Se Foi. A Loalva é brasileira e na época cantava naquele grupo Kaoma. Hoje ela voltou ao Brasil e mora lá em Vitória, no Espírito Santo. E para você que está aniversariando hoje também, recebam todos, você, inclusive você que eu não estou sabendo que você não me contou, um desejo de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 81, Festejar e Obedecer. Salmo 81. Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tamborins. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, Ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que eu não conhecia dizendo: Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava escondido na tempestade, eu lhes respondi. Eu os pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum Deus estrangeiro, nem adore nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de tal teimosia e que fizessem o que queriam. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo e os alimentaria com mel do campo até que ficassem satisfeitos. Ei, mas é bonito, tem esse Salmo 81 com a Marcinha Ferreira, Festejar e Obedecer. E a Márcia gravou esse CD com 30 salmos, cada um mais bonito que o outro. E você pode ter, daquela hora assim que você está meio aborrecido, meio depressivo, você coloca aquele CD de salmo da Márcia, fecha o olho, né, se recolhe. Alguns minutos para você ouvir um pouquinho, sabe o tanto que é bom. E se você quiser comprar esse CD por apenas R$15, inclusive já com a despesa de correio, é só você mandar um e-mail para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. A Márcia manda pelo correio, junto vai o número de uma conta. Depois que você receber, você vai até uma loja de loteria ou uma agência da Caixa Econômica e faz o depósito. Por isso é que chama Projeto Confiança. Primeiro você recebe o CD e depois você paga, né? O avô do João, Cleiton Aguiar, Saudade Dela. Um dia não era dois, não era três, não era quatro, não era cinco, não era seis. Ah,

esquecida, quis do destino mandar-me sentir na grande cidade o alvorecer da saudade já no poente da vida. Voltar não pude, é verdade, a terra dos madrigais, pra não morrer de saudade com a falta dos velhos pais. E hoje o tango ao quebrado pelas agruras da sorte, espero antes da morte nos meus instantes finais. Que Deus permita que eu sonhe com aqueles campos de flores da terra dos meus amores, que eu não verei nunca mais. Relembrando Goiás, Durval e Davi, Poente da Vida. Essa aqui, enquanto estava cantando, eu lembrei do meu amigo Simval Pereira. Seu Simval, um abração, viu? Gosto em Coromandel e bater uma prosa com o seu Simval, né? E, ali tem umas prosas boas demais. Da... A frase retocável do programa de hoje é da Sabedoria Popular. Para conhecer os amigos, é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, nós verificamos a quantidade e, na desgraça, a qualidade. Isso é uma verdade, hein? Para conhecer os amigos, é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, verificamos a quantidade. Na desgraça, a qualidade. É desse jeitinho, né? Você faz uma festa pra você ver quanta gente vai lá. Agora, entra num aperreio pra você ver quantos que vão aparecer. Por isso é que o pessoal diz que a gente tem, no máximo, a quantidade de amigos que a gente tem de dedos na mão, né? É verdade. Amigo, amigo mesmo, não tem custo. Colega a gente arruma demais. Mas amigo daqueles pra toda hora é difícil demais dar conta. Por isso é que eu dou um valor tão grande na amizade. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Carlos Valério. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Hoje é o dia do programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir direto aí na sua cidade, se tiver o canal local. Se não tiver, pela TV Oi, canal número 1, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, nas antenas parabólicas ou pela rbtv.com.br, no site www.rbtv.com.br. Hoje eu vou entrevistar o presidente da Associação Tocantinense dos Municípios, Leonardo Sintra. Hoje, às 11 da noite, pela Rede Brasil de Televisão, programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Carlos Valério, Amiga Virtual. Amiga virtual, eu quero lhe dizer que eu estou gostando, querendo te ver. Amiga virtual, eu não aguento mais. Vou me declarar agora, eu vou dizer que te amo demais. Minha amiga, já não dá mais pra esconder. Olha, 24 horas pensando em você. Bate papo com os amigos, só falo de você. Se eu entro no Facebook, só quero teclar com você. Não sei se é amor